da última aeronave que chamou o sol? Oceané 6142, agora pronto. Oceané 6142, coordene com a equipe do sol e chame pronto para o táxi. Confirma. Pastor 14, está pronto para a cópia? Voo no 966, descida para 3 mil pés, ajuste no 090. 3 mil, com 1010, voo no 966. 1935, 3232. 1130, para sinal do 97. 1130, sinal do 97, tá bom. Reporte condições visuais para modificação do plano. Salvador, 3232. Pastor 32, contato radar na decolagem, sobe o nível 090 na saída Conde. 090, saída Conde, pastor 32. Hotel Limatango visual. Hotel Limatango modificado às 1736, descida para 1.500 pés, ajuste no 090. 1.500 no 090 para o 130. Estabilizado, 4196. Azul 4196, completa final, cheque o trem, torre 118, 3995, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador Azul 4116, uma milha a par no externo. Azul 4116, vento 150 graus, 089, autorizado por sistema 0, checa 30. Informará baixar travado, 4116. Confirmando o contato. Autorizado, é bom, poxa, para dar Lima, hoje na hotel. Qual é o seu endereço? Esquerda, 2-0. Tá ontem, amor, 3 horas pela meia. Confirmo 3 horas de autonomia, ou chanel 6142? Positivo. Autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. No ponto de espera, chamei Toei 118, decimal 95, QNH 1000. 010, 1895, grato. 1966, descida para 12 mil pés, o ajuste 10111 no momento, autorizado a final do procedimento. Sendo para 12 mil, com 1011, autorizado o procedimento, vamos lá, 66, obrigado. Chanel 6315, agora chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13395, bom voo. 251, antena 13395, uma boa tarde, 163. Pastor 32, good afternoon, Brasília Forte 2011, descent level 050, my arrival. Fox, autorizado ingresso, a porta aérea pronta no Sérgio. Positivo. Torre, 1895, bom pouso. 1895, boa. Pode parar da 1-0. 142, após a aeronave na curta final, ali mantém, capoeira 1-0. Após a aeronave na curta final, aliar, manter o 6142. Papa Romeu, Hotel Limatango, boa tarde, de base para final da 107. Hotel Limatango, continue a aproximação, da aeronave alinhando para a decolagem no 7, com a repita livre. Gente, na go. O Alfa do Celso tem condição de alinhar, iniciar a decolagem, se te lembrar. Alfa Eco Fox, vento 150 graus, 10 nós, autorizado a alinhar e decolar no 7, reporte iniciando. Tô no 4, sim, a gente mantenha. Passou no 4, confirmando, decola bem atenção, prossegue cabeceira. No 4, autorizado cruzar a pista no 028 para a Delta, na Delta Sol 1299. Alera 6142, confirmando autorizado ali, mantém 10. Alera, mantém 6142. Azul 4116, solo 40, direita, solo 219. Direita 219, azul 4116, graças. Baixada e travada até o Lima Tango. O Lima Tango continua em final e formaria puxar ali, né? Até o Lima Tango. Lima Tango, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Pouso não, no 7, Tango. Alfa Fox, decola 241, grato pela colaboração, controle 119, decimal 35. 1935, Alfa Fox. Passando em posição coral. Pessoal, decolar pistão 0. Aliada, decolar B1, 4-2, graças. 1-1-6, autorizado táxi Alfa, Juliette, para o portão 08. Alfa, Juliette, para o 8, 04-1-6, graças. Subindo 180, Arbor. O Papai meu Alfa Fox, contato radar na decolagem, sabe o nível de voo 180 no perfil da C da Arbor. 180, Arbor, Alfa Fox. Detetor localizador com capacete, segunda 966. 1966, completa final, cheque o trem, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, tem essa, setor. Garcia, CA, ciente, reporte sobre voo em Camaçari. CNM 142, decolagem 242, controle 119, decimal 35. Decimal 35, 1142. Decimal Tango, solos 42, autorizado backtrack, tático e táxi tático 4 com 4 frequência. 1142, contato radar sobre o nível de voo 350, sei da PUCA. 350, PUCA, 6142. Autorizado para o voo 9. 21097, aposta pelo. 6142, está autorizado a Pro de Jama. Pro de Jama, 6142, graças. No 4, mantém ponto de espera, após 09 na final, além mantém, cabeceira 1-0. Roger 2011, down to 2000 feet, CNH 1011, to intercept the localized course, turn your right and head 050. Controle, o TAM-3144 pode prosseguir com a descida? TAM-3144 descida para 3 mil pés, o ajuste 101. 3.109, TAM-3144 4. Inicie redução para 229. 229, vento 140 graus, 109, autorizado a colapso do zero. Roger, Brazilian Force 201, complete final, check land gear down and market call tower frequency 118, decimal 95. 118.95, thank you. TAM-3144, inicie redução para 210 nós. 210 nós, reduzindo, TAM-3144. Graças ao TAC de sua aproximação, está 12 horas 9 milhas, passando Duna, a 1 minuto e meio para o marcador. O TAM-3144 está autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste permanece no 09. 22.000 no 09, TAM-3144. Voo no 097, está por Vetur, curva direita, na curva 210, limite ao localizador. Direita 210, limite ao localizador. Decimal 35. 119.35, pastor. Voo no 097, desça para 3.000, ajuste no 09. 3.000 no 09. Desce até 4.000, TAM 3154, ajuste no 09. Até 4.000, TAM 4 de Salvador, boa tarde, o Pastrono 4 decolou saída, ponte. Pastrono 4, contato radar sobre o nível de voo 110 na saída, Conde. Até 110 na Conde, grato, pastor. O TAM 3154 reduza para 220 nós. Para 2209, TAM 3154. Oxanã 6142, chama o centro Recife, frequência 2545, secundário 12685. 2545-2685, graças. Bravo, Serra. Voo no 097 da presente, retorno navegação por hoje, Duna, descendo para 2 mil pés. Duna, 2 mil pés, obrigado. Papá do Galeão. Voo no 967, papá confere, aguarde para a cópia. Aguarda, daí é o lei da brisa, saída. Afirmativo. Bravo. Papá Romeu, Alfa Eco Fox, chama o Centro Recife, frequência 1288, secundário 260. 288-260, Alfa Fox. Salvador, uma boa tarde, é o 131-444, passando o Índia Serra, baixado e travado. 154, desça para 2.000 pés, ajuste no 09. 2.000 pés, para 3.000. Show 1967, pronto para copy? Está pronto, 967. Plano 967, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistão 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após posição bridge, onde tem seta upper Zulu 1-0, SMAP direto lúcido, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5054, a frequência do controle 1-1-9-35. Autorizou 360, Galeão, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, autorizou 1-0, SMAP, 5054, controle 1935, gol 1967. Gol 1967, o cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Ah, 1967. 30 graus, 8 graus. 7. Papá, autorização ideal. Confirma o gol 9075? Gol 9075, papá confere. Agora espera a cópia? Guardando ele com a partida coral? Gol 9075, saída da El, Leda, após direto Yel. É da El, Leda, confirma. Saída da El, Leda, após direto Yel. Muito obrigado, copiado, aguardando autorização. É você, Rotor Yankee, desça para 2.000 pés, o ajuste 909. Descendo para 2.000, 909, seu Rotor Yankee ajustado, obrigado. What's your position? We have a crash on final approach. Gol 9075, autorizado em Elos, nível 240, decola da pistão 1-0, saída da El Lida, após Ilhéus, Golf 677, aciona 5052, frequência do controle 1-1-9-35. Autorizou Ilhéus, 240, decola da criança 1-0, saída da El Lida, após direto Ilhéus. Para ver Golf 677, transponda 5052. Controle Salvador 119, deixa mal 35, gol 9075. Gol 9075, cotejamento correto, chame para pushback e saneamento. Fala Salvador, boa tarde, 3144 livrou. 3144, trouxe a LV Alfa, me chamando para Juliette. Alfa, chama para Juliette, 3144. 3154, estabilizando o localizador da 1-0. Sim, já posso externo. 911, are you clear to cross the active overlay on 3-8-8? Clear to cross, 3-8 on Air Force 0-1. 3-9-5-4, passando externo. Ciente, aguarde também o seu impulso. Pegar no aeroporto, 3-9-5-4. 3144 para ingresso da Juliette? 3144, autorizado ingresso da Juliette para o portão 04. 04, 3144. Salvador, boa tarde, igual 0 na 7, 0 graus, 1 0 mais. 3144. Alfa, repórter da Juliette, 1 0 na 7. Começando pássaros aqui a cerca de 3 milhas, 2 milhas e meia da capital. Prossiga, Tango India Bravo. Família Bravo, confirme aí, pessoa da ponta. Só confirme pessoa da ponta. Família Bravo, ajuste na 011, veio com proa da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Tango Serra Hotel Yankee, completa a final do procedimento, chame a torre Salvador, 7-18-95. 7-18-95, obrigado. Chama a testa da Juliette, vai dar na aeronave, está no 09, com 097. Torre de Salvador, Papa Tango, Céu, Tel Yankee, Sul e LS. Serra, Hotel Yankee, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguardando, baixei, travou, Céu, Hotel Yankee. San 3154, solo 59, livre à direita, chame solo, frequência no 2159. Direita 219, San 3154. Gol 9075, COB é de 83, autonomia 02, seu antena Salvador. 2, controle Salvador. Hotel Yankee, cruzado, pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-9-9. Ciente, seu Hotel Yankee, pouso autorizado, obrigado. Ajuste, gol 9075. Gol 1097 está condicionado após passagem da aeronave da companhia. Está autorizado o ingresso da Juliette para o portão 10. Fique atento à viatura Follow-me no través do portão 08. Após passagem da aeronave da companhia, prossegue Juliette por 10, eu tento Follow-me, 1017. Gol 1097, prossiga. Só para tirar uma dúvida, por que precisa do Follow Me para entrar no 10 e não precisa para sair? Foi uma resolução da própria companhia, que segundo aí os engenheiros, aí os estudiosos da companhia, fizeram lá as medições e chegaram à conclusão que para a entrada no portão não era necessário, mas para sair precisaria. Então, isso é o contrário, para entrar precisaria, mas para sair não precisaria. Aí foram as próprias companhias, Azul e Gol, que tiveram essa resolução, ok? Obrigado. Tá apertado para sair ali. Solo, gol 1967 no 2, pushback acionamento. Gol 9067, correção, gol 1967, mantém a posição. 967. Boa tarde, para passar do Serra, Hotel Yankee, na Delta, na sua escuta. Ok, senhor Hotel Yankee, só para esclarecimento, o senhor está aí antes da faixa amarela, não é isso? Porque nesse caso o senhor ainda está ocupando a pista, ok? Quando livra a pista, o senhor ultrapassa a faixa amarela para manter a posição, ok? Ok, pode continuar o táxi, vai seguir a aeronave da TAM, chame para ingressar na Juliette. Lamento, chame ponto para táxi. Chama táxi, gol 1967. Boa tarde, tá? Quarta aproximação da Juliette. Gol 9075, autorizado ali em decolar pista 10. É, decola da 1095. Fala o Serra Hotel Hotel Yang, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Certo, senhora, paciente com a operação Charlie Fox, tá? Paciente. Ok, obrigado. controle 9075, decolar 206, chame controle 19.35. 19.35, 9075. 9075. 9075, contato radar, para o nível 240, autorizado após 2000 pés, direto Lida. Após 2000 Lida, sobe ao 240, 9075. Para o táxi Gol 1967 com 171 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Campinas. Gol 1967, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero, via táxi Índia. No ponto de espera, chame tu em 1985, QNH 1011. 1011, livre táxi, ponto de espera da 10, chama a Torres, 895, Gol 1967. 09, mantenha 5 ações visuais, 4.500 pés, voe direto para a rotatória, chame no ponto ideal de decisão. Ingresso Juliette para o portão 02. Juliette até o 02, na 3.95. Tráfego Salvador, boa tarde, Azul 4065, Campinas 340, ciente da Papa, solicito autorização de tráfego, senhorita. Azul 4065, Papá confere, aguarde para cópia. Afirmativo. Torre Salvador, Gol 1967, ponto espera, pronto. Gol 1967, a linha decola pista 10, vento 120 graus, 09 graus. A linha decola da 10, Gol 1967. Contato 3172, acione a identificação na proa de TAP e desça para o nível 050. Trip 5241, Papá confere, é o número 2 para a cópia. Estado de Conde, 8 milhas, serviço radar encerrado, mantenha nível 190 e chame a Aracaju na frequência 1203. Azul 4065, está pronto para a cópia? Afirmativo, senhorita, pronto, cópia, Azul 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, decola da pistão no zero, primeira curva após decolagem à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme o plano de voo, aciona 5053, frequência do controle 119.35. Autorizado Campinas no 340, decolando da pista 10, primeira curva após a decolagem à direita, prosseguindo com a saída da El Leda após Boa Bridge Upper Zulu 10. Transponder 5053, controle 1935, cotejou Azul 4065. Azul 4065, cotejou mais correto, chame para pushback acionamento. Chamará para push acionamento, senhorita, Azul 4065. Decolado Azul 1, chama o controle, frequência 1935. 1935, boa tarde, 1967. Na final de 3 milhas da 1.7, o Tanilha Bravo. 5241, está autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbor, direto Vitória da Conquista, decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona 5070, frequência do controle 119.35. Boa tarde, Gol 1967, contato radar. Subiu para o nível 360, saída da EL. 360, pode voar direto da EL, senhor? Autorizado, da EL. Obrigado. Entrou no cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Atual de Alfa Tango Tango, acione a identificação, chegada a man, deixa, chame no ponto de adesidão. Deixa para o 050 Alfa Tango Tango. Na pista, o Tânia Índia Brava. Usado pela Índia Alfa até o parte 3. Lentos 48, acione a identificação, apoio de Mari para a chegada a Mari, chame no ponto ideal de decisão. Para acionamento, chame 1219. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Autorizado em RIMAR 510137, aciona, decola, comproa direto para decolagem, chama a torre em 102.95, altímetro marca 1010. Final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador, o ajuste no 09. Em 2011, reporte estabilizado LS na 3.95. Kilo Romeo Oscar, autorizado Morro de São Paulo. 1.000 pés, decola da pista 1.0, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0.1.53. Frequência do controle 1.9.35, correção, pista 1.7. Confirmando o transponder, 0154, quilo Romeo Oscar. Táxi inverso, segue pátio 1, Índia Alfa, até a cabeceira da 10 e bem será aproximado, será autorizado para a direita RIMA. Ciente para acionamento táxi, chame tu em 1.18.95, QNH 1.0.1.1. Bravo, Índia Bravo já está autorizado para o direto da EMA. Chame no céu. Direto da... Desça para o nível 060. 1967, passa uma centena, chama a Garahi. Correção, passa o nível 150, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1. 125, boa tarde, voo 1967, bom trabalho. Senhor Noca, confirme o pátio que se encontra. Bom controle, voo 1967. Contato 3217, acione a identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 09. Olympus 48, controle. Olympus 48, controle. Vou fazer a final do procedimento GPS. Olympus 48, da presente voo para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, o ajuste no 1019. Boa tarde. São 3-2 no set, número 4 na aproximação, reduza para 2309. São Quebec, stand by for copy. Pessoal, nós chamamos de táxi, já tem o PAV, o Kilo Romeo? Entrando para o táxi. Brasileira Forest 2011, stand by for cops. Salvador, uma boa tarde, Altan 3205, formação Quebec, autorização para Guarulhos. Confirme, tá 3155? Confirmo, Altan 3805. Tá 3875? Qual o horário do seu plano? 3805, Altan 3805, horário proposto aqui é 1650. Nós não recebemos a DLA, entre em contato com a sala S, por gentileza. Vamos entrar em contato aqui, obrigado. Romeu, acho que autorizado táxi, reporte na intersecção, acho que foi ingresso na pista na 7. 3805, a escuta? A escuta, 3805. Nosso sistema aqui, o plano do senhor para Guarulhos foi cancelado, ao 021752. Peço a gentileza que entre em contato com o seu despachante para confeccionar o novo plano. Vamos falar aqui, obrigado. Estabilizado, LS, 3172. Completa final, TOI 1118.95. 1895, 3172. Now, flight level 250, departure runway 10. After departure, turn left. Puka departure, depart transition, upper Zulu 10. Scope 5040, Salvador approach 119.35. Estabilizado, LS, baixa pra lá. Tan 3172, autorizado pouso Fusta 10, vento 130 graus, 089. Alô, 35241 no pronto para o som, pronto para o táxi, com 34 no Viovil, estão vindo 250, alternando Salvador. Para por estacionamento, azul 4065, posição gate 08. 35241, autorizado, tá? Via parte principal, Índia, até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera chama em 118.95, QNH 1010. QNH agora 1010, livro táxi. Na Índia, aposta na torre 118.95, trip 5241. Azul 4065, coordene com a equipe de sol e chame pronto para o táxi. Autorizado por estacionamento, chamar a táxi, o azul 4065. Paulo Salvador, boa tarde, Xené 6327. Na posição 1, autorização Ilhéus, Copa Pá. P3 da Força Aérea, reduza para 1509. Aguarde para cá. Ok, vai ser. 200 Salvador. 240 Pro, emite a 280 Salvador. 3217. A última aeronave, repita a mensagem, por favor. X48, informe a sua indicada. For startup and tax contact tower 118.95. Confirm, people on board. Azul 4462, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível 060. Batatão Kilo Romeo Oscar, autorizado, decolar pista 17, vento 140 graus 079. Brazilian 4201, contact tower 118.95. 3172, solo 27, chame solo, frequência 121.9. 1219, vai chamar, 3172. Torre Salvador, frequência 118.95. 3172, autorizado táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3172. Salvador, né, 327 na pole position para posicionamento e cópia, cópia Quebec agora. Zero desça para 2000 pés, o ajuste 90, 190 agora. 3090, 32, 19, 35, controle com o quilo homeológico. Vai manter a Ericara 10 Terra, o plantão. Sente reporte marcador externo, 3 voos baixados travado ali nos 4 anos. Ali, o quilo Romeu Ops, vai ser autorizado 2500 pés direto no Morro de São Paulo. Pode iniciar o push, querido. Negativo, mantém a posição em aguardo. Espera. Solo Salvador, passando o Serra até o Yankee. 8548, mantém embaixado e travado. Sente ali os 48, autorizado pouso pista 1-0, vento 130 graus, 1-0-9. Autorizado pouso, porque está aqui. 0-0-9. Mais o tráfego da Azul, Juliette, 09, 3172. Runway 10. Papá, papá, alfa, tango, tango, completa a final do procedimento, torre 118.95. 095, alfa, tango, tango. Oi, boa tarde, é o Papa Papa Alfa, pelo tráfego está estabilizado, visual com o campo. 0, autorizado ao final do procedimento. 40, 3297. 3197. 3172, táxi a Juliette, portão 9. QSL da DLA, QSL 192, para 1830, RDT. Sim, comandante, eu preciso que... Eu estou aguardando receber o plano do senhor, ok? Salvador, é o... Gol 1966, ciente da informação, papá, boa. 966, saída prevista pouca transição de para, aguarde para cópia. Pouca se faz, legal. For specs, you are clear to cross runway 10. Chame 6321, pronto para cópia. Azul 4065, mantém a posição. 320, vento Copper Zulu 17, saída a bordo, transição é Lefa. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, ascensão na 5106, coteja. Brasília 320, Alto Zulu 17, Arboa Lefa, 10 direita, 119.35, 5106, chamamento 329. Acejamento correto, chama para pushback acionamento. Samarelo. Solo, saco, acionamento 327, com porta fechada, pronto para puxa, acionamento e cópia. Presidente, temos que confirmar seu nível com o centro, Recife, aguarde o 6327. Ele é, o acionamento 6327, aceito o nível que o senhor tem aí. Presidente, porém, é uma questão aqui do cadastro, do repetitivo, que temos que confirmar com o centro, independe da sua confirmação, aguarde. Oxenai 6314, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, autorizado o procedimento, reporta no localizador, Oxenai 6314. Está 3217, completa a final, chame a 3 Salvador, 71895. 1895, 3217. Coral, após DCT Dendê, DCT Arubi, conforme plano. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5074, coteja. Autorizado, Guarulhos 120, Coral da 10, saída Coral, direita, após Coral Dendê, aciona 5074, controle 119.35. Acionamento correto, chama para acionamento. Chama para acionamento, tá aí. Ali está autorizado a manter na pista 10 azul 4065. Campina Grande, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5117, coteja. 370 autorizado, Puca, Zipar, decolando da 10, com primeira curva esquerda, Upper Zulu 10, 7935. 5117, acionando transponder 1966. Protejamento correto, chama para puxa acionamento. Tá valendo. Separou o nível 050.